circunstância gera um equilíbrio. Às vezes o silêncio só demonstra a fé daquele que reprime qualquer restrição. Todo homem que se preza coíbe objeções, quer ter as coisas certas num sistema natural. Eliminar aquilo que não presta e ter a vida inteira pra escutar a voz de quem o ama. Padrão.